lembrar do que passou. Eu só vou chorar. Mas se eu pensar no que virá, eu só quero amar. Se eu desejar um novo amor, sei que vou te achar. Onde estará meu novo amor? Eu vou encontrar. Então virás, então virás, meu amor. Eu só quero ser feliz. Vem novo amor, vem pro que der e vier, é pra sempre. Eu quero você. Vem pro meu sonho se realizar, amor sincero. Se eu lembrar do que passou, eu só vou chorar. Mas se eu pensar no que virá, eu só quero amar. Se eu desejar um novo amor, sei que vou te achar. Onde estará meu novo amor? Eu vou encontrar. Então virás, então virás, meu amor. Eu só quero. Sonho se realizar, amor sincero. Sonho se realizar.